Vem pra festa do animal da revolução. Vem pra festa do Búfalo do Marajó. A revolução. Só mais uma chance. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor, não sinta pena. Não, não. E agora vai sobrar então um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Eu nunca quis seu coração. Amor demais só dá problema. Não, não. Mas você pode ser então. Eu não guardo nem dinheiro, quem dirá guardar rancor? Você vacilou. Parceirão Evandro, um abraço pra você, moleque doido! Se na fossa eu fui caseiro, quando passei eu sou terror. Tô na vida de solteiro, preparado pro caô. Você partiu meu coração. Rodrigo na sarrada, vai! Aquele velho uísque falsificado em 30 contos. Santorini. Como é que é, sarrada? Aquele velho uísque falsificado em 30 contos. Santorini. Abraço pra vocês com muito carinho. A chegada do Negão, detonando muita gelada, meu irmão. Papazinho. Vou requebrar no búfalo, vou endoidar. Vou requebrar no búfalo, vou endoidar. Vem! Me tratou cheio de marra, preferiu pagar pra ver. Se enganou achando mesmo que eu não vivo sem você. Sucesso! É DJ Melly, um exemplo! Sucesso, meu irmão! Abraço pra você aniversariando hoje no camarote, aqui do ladinho direito do chifre do búfalo. Obrigado, Léo. Parabéns pra você, moleque doido. Tamo junto, meu irmão. picore. Nunca tomou um do Quinta lá em cima, né? Casamento, como é que tá, sarrada? Meu casamento foi marcado para o ano que vem. Mas como é que eu vou me casar se eu ainda... 2020, tudo certo lá em Sony. Oh, eu queria tirar você da minha vida, esquecer que um dia eu já te encontrei. O Búfalo do Marajó. O Léo Cara de Gato, por aqui, irmã. Começando, vai! Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando vi sua voz, respirei aliviado. Pressão. É muita pressão na galera, meu animal! Ela rebola e eu dou chifrada. E eu dou chifrada. E eu dou nosso animal detonando, daqui a pouquinho tem pagode do menino Poxidra. Vem, negão. Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Ajuda motorizada. Meu amigo Evandro, o Vidros também tá aí do ladinho. Valeu, moleque. Essa dupla tem que tirar o chapéu todo domingo. Caribe Show tá selada para conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme com...

cedo pra te ver chegar. Vamos dançar, vai! E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa. Rafael Cassiano. Já ficando legal, já ficando bacana. Daqui a pouquinho o pagode do Mirim. Bora dançar. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Agora não tu grava o negócio pra mim. Peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. 2020. Tô fazendo aqui, mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Amigo, tu já falou Rafael Cassiano. Mas vem. Para que vai ser mais uma bola do Búfalo, meu irmão. Vai ser mais ou menos assim nessa batida, parada. É Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Vai ser mais ou menos assim, estilo Caribe, né, meu irmão? Faz umas paradas, o que eu não faço com você. Manda 007. So many lovers. Too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is love. Vamos dançar! I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Pra falar assim pro Cassiano, lá no. I was waiting like a fool for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Tocando de tudo no Caribe. Like a fool, I was dreaming like a fool until lose you this way. And now I'm just fooling myself. Foi tanto que eu te amei. Bora, Cláudio da Cabanagem, da motorizada. Rei dos óculos aqui com a gente. Ele com o banheiro da Vando, vidros aí do Lajinho, sempre, sempre. Sempre no Búfalo. Búfalo. E aquele louco amor. Marcelo Picório aí lá do Bengola. Um abraço pra você também. Fala, Picório! É impossível. Eu te amo. Vamos dançar, vamos dançar! Rodo becos e vielas, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza até. O trigo da sarrada, Cassiano. Sou do morro, sou favela, mas. De Lomba, tá sim! Cinderela, ela é da zona sul, lourinha, tolho azul. Cadê o preto, hein? O impasse é o pai dela. Segundo informações, ele tá jogado, né, minha irmã? Moro num barraquinho. Ou foi a Anny que não deixou ele vir? Foi a Anny que não deixou. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater uma real pra ela. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater uma real pra ela. Simbora. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é. Dançarino Nova Dimensão. Obrigado com muito carinho. Fala, meu dançarino. Te amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Comigo. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos planos que a gente fez. E o animal começando só na manha da aranha pra galera do Caribe Show. Daqui a pouquinho o pagode do Mirim. Dizer que não me ama mais. E os planos Sasaki Show. Agora o que eu faço com o seu amor? Papazinho gravando tudo. Você não me deixa aqui sem. Ela não vai passar mal, pelo amor de Deus. Fica, me perdoa, amor. Passar mal que não tem Samu hoje, viu? Eu quero ir, quero ir. Então fica, meu irmão. Então fica. Então fica que tá só começando. Simbora. Naquele dia que me viu partindo, você que voltaria. De Loma tá sem, meu irmão, e seu peito internacional. Eu fui buscar meus sonhos. Peito de aço. Já tinha decidido ficar rico. Pega ele no bastidão, valeu, moleque! Pra te envolver, resolvi trazer todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Bora! Colares. Sinto veneno, senti aqui só pra olhar. Eu danço pra você, dança pra você, amor só pra você, danço pra você, amor só pra você. E na batida, na batida, na batida, na batida do sucesso, na batida do sucesso, bora curtir! Vai. Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E um sorriso à flor da pele. Oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Oh, oh, oh, oh, a flor da pele. Bora, curtir. Criei você o meu mundo, imaginei pra sempre ser tua, e uma maneira de te ter. Batida. Desde então sou infeliz, foi embora, amor, me deixa só. Eu nunca vou gostar assim. Indiscutivelmente, Splash Banda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado. Meu amigo Sidney Santos, parabéns pra você, moleque! Tá de camarote, tá de boa aí, parabéns, Sidney! Vem bebê morar aqui no nosso animal do Búfalo! Vem, negão, o Búfalo do Marajó. Aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não ter lá comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente. E o animal, só começando no Caribe Show, vem de embora. E hoje a onda é pedindo em Caribe Show, daqui a pouquinho o pagode do Mirim. E o negão vai detonando, tocando de tudo, vem de embora, Caribe Show. Caribão! Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta, fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. E na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida do sucesso. Batida do sucesso, detonando, aquecendo assim, ó! Passeando, passeando! Passeando no Oriente, um magazinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. A sua sombra, onde você está? Não me conformo com a distância, vou te procurar. Apaixonado e muito louco, cheio de amor, eu vou seguindo os seus passos, onde você for. Você é a luz que me ilumina, eu amo você. Se ainda estou por esse mundo, é pra te pertencer. Meu amigo Léo, parabéns, Léo, sucesso, meu irmão! O nosso momento é agora, vamos nos amar. Meu amor, sou louca por você. Para picore. Sem você, não consigo viver. Bora girando, girando, girando, girando, girando. Parceiro Dan! salão no vestido, já chegaram aqui do lado. Agora é Búfalo. Dá um corte no pelo que tá grande já. E na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock, o novo príncipe. E o animal vai detonando, aquecendo pra galera. Bora pra cima, Cassiano! Motorizada, obrigado, Cláudia, a primeiríssima dama aqui com a gente. Valeu, moleque! O rei dos óculos tá aqui na... Henrique, a primeira cima dama, Paulinha também já estão aqui na área. Um abraço pra todo mundo aí, Sabe cantar, né? Eu não boto fé. Manda batidão do Melody. Bora, Tom, bora, Tom, bora, Tom, bora, Tom. Tom Platinado e Paulo Arthur. Pai, eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô ouvindo nada, tô ouvindo nada. Faz o sinalzinho da chifrada. Faz o sinalzinho da chifrada. Delirou, sacudiu o grave do paredão. Pode aumentar a corneta, é o badala em ação. Búfalo do Marajó com o som que contagia. Bota a mão no joelhinho, olha a novinha, te liga. Vai no chão, não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, não perde a concentração. Vai no chão, não perde a concentração. Se prepara, Cassiano, se prepara, DJ David. Aniversário do Cyber DJ Wellington. Junto com o Cássio Biel Souza ontem. No chão, Avo de Trump hoje vieram comemorar aqui no Animal, meu irmão. No chão, sucesso! No chão. Novinha bate o bumbum no chão, a novinha bate o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. E aí, Paulo Arthur? Tô platinado, eu tô chegando, hein? Tô platinado e Paulo Arthur. Pai, eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Mistura funk com batidão. Bora curtir, vai. Mais um dia terminando e o clima esquentando. Vou te ligar. E já tá tudo combinado. E a galera aqui não para de ligar. À noite eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber? Ouviu falar do Búfalo do Marajó? Ela tá a fim de conhecer. Vem ver. No badalação ela beber. Toda sensual ela me envolver. Faz o chifrinho, um amor que eu te levo pro meu AP. Vem ver, parceiro Cássio Biel Souza. Um abraço pra vocês aí, valeu, meu irmão. Amigo Dan, obrigado, Dan. Alô, Cláudia, Salão, Vestilo. Mais conceituado em Guaraci. Não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Você manda me ficar, me vendo o que misturar. À noite, eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber? Ouviu falar do búfalo do Marajó? Então pode chamar que ele vem, vai! Vem ver, no badalação ela beber. Toda sensual ela me envolver. Faz o chifrinho, o amor que eu te levo pro meu apê. Vem ver. Picório, bora picório! Josias e Darlan, faz um chifrinho, um amor que eu te levo pro meu apê. Vem ver! Bora de lomba! Eu sou o rei dos periquitinhos, eu sou o rei dos periquitinhos, periquitinhos, periquitinhos, eu sou o rei dos periquitinhos. Maltrata meu DJ. As meninas atrevidas também estão aqui com a gente. Obrigado, meninas. Bora, Cássia, bora, Biel. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Capicone Rodrigo, tu é doida. Os amigos escolares aqui com a gente. Meu parceiro Baratinha, Paulo, Ivan, a primeiríssima dama. Olha o Gil também. A todo mundo em peso lá. Se é página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Kawa eu vou ficar. O Búfalo do Marajó. Rafael Cassiano, nome e sobrenome. É muito amor, estou apaixonada nesse moço e esse namoro. Estou mesmo sério, estão com inveja. Porque eu te amo, você me ama, estão com rancor. Isso é meio feio. Sexo! Bora, desce, bora, desce. Amor que eu tenho, estou disposta a sumir. Pra que querer destruir? Porque querem destruir? Deixa eles falarem. Se envenenarem. Se incomodarem. Dor de cotovelo. Deixa eles falarem. Se envenenarem. Se incomodarem. Dor de cotovelo. Caribe Show, sou com começando as emoções. Daqui a pouquinho tem pagode do Mirim. KDC, Antônio Tio Wilson. Agora eu sou KDC, bebê meu tio chocolate. Agora eu sou KDC, Antônio Tio Wilson. Banda batidando melody, batidando melody. Sucesso. BB Produtora, produzindo qualidade. Bora curtir, vai! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só ilusão. Bora, Fabinho, chega junto, Fabinho! Silão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. S Produções! Autorzinho! Tiago Sampaio! Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro. E amigo Léo! E aí, Léo? Valeu, meu irmão! Coração! Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Cassiano.

apaga, apaga, apaga, apaga, apaga, apaga. Essa minha produção tem que tirar o chapéu, meu irmão. É muita onda esse animal. Deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa tudo no escurinho, minha produção. Deixa no escurinho, deixa no escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, vai. Escuri! Prepara pra ceder! Graça Cláudia do é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.